o rei profano que um fato muito estranho aconteceu. Por se achar um grande soberano, rei Belsazar de Deus se esqueceu. Deu de beber em vasos tão sagrados que a sua alma ele embriagou. Mas lá do céu logo veio o recado e a mão de Deus ao rei sentenciou. Mas a resposta do Senhor não tarda, pois nunca falha o rei de Israel. Ele é o guarda fiel do seu povo, rei poderoso e Senhor do céu. Pesado foste na fiel balança e achado em falta foi teu coração. Teu reino então será de ti tomado e dado ao povo de outra nação. A morte hoje bate à tua porta e a angústia jaz ao coração. É o recado de um Deus eterno ao rei que ouviu sua voz e disse não. Mas a resposta do Senhor não tarda, pois nunca falha ao Deus de Israel. Ele é o guarda fiel do seu povo, rei poderoso e Senhor do céu. Amigo, qual tem sido a tua vida? Por onde tens andado a caminhar? Deus hoje pode te dar a saída, basta em seu nome agora confiar. A mão de Deus te escreve um recado bem na parede do teu coração. Com sangue no calvário derramado, Jesus te oferece a salvação. Mas a resposta do Senhor não tarda, pois nunca falha o Deus de Israel. Ele é o guarda fiel do seu povo, Deus poderoso e Senhor do céu. Mas a resposta do Senhor não tarda, pois nunca falha o Deus de Israel. Ele é o guarda fiel do seu